de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, chegando a você aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser FM. Eu, Renato, de segunda a sexta com você, das 8 às 9 da noite. Há de ser sagrado, há de ser. E o nosso Questão de Sensibilidade, seguindo a sua proposta de trazer a música de boa qualidade e aquela música que normalmente não vem até nós, estamos trazendo hoje, acho que com uma proposta ousada. Nada mais, nada menos do que Carmina Burana. Eu acredito que Carmina Burana hoje já entrou no gosto de todos, porque, de certa forma, ela ficou popular, ela teve várias apresentações e trechos dela são usados até em propaganda na televisão. Mas a peça toda, como um todo, não é tão comum a gente ver apresentada. Nós vamos apresentar a peça integral, por isso que eu vou fazer essa introdução, porque a duração da peça toda é de uma hora. Então, é uma cantata e eu não vou voltar. Eu vou me despedir de vocês agora. Mas eu queria falar alguma coisa sobre Carmina Burana, principalmente para aqueles que ainda não tiveram essa experiência única. A primeira vez que eu ouvi Carmina Burana foi algo que me emocionou tanto, as lágrimas, porque é de uma força, é de uma pujança. E quando você sabe o que está por trás de tudo que está ali sendo dito e contado, então a coisa tem uma dimensão muito mais infinita, de fato. E eu vou passar, então, alguma informação inicial para vocês. Depois, lá no site, a gente coloca mais coisas, mas pelo menos algumas informações eu vou passar. Carmina Burana é uma cantata cênica, foi composta por Carl Orff em 1935 e 1936. Mas, embora seja dessa data, ela se baseia em 24 poemas encontrados na coleção da Idade Média, coleção medieval Carmina Burana, que é uma coleção de poemas profanos. Da Idade Média, a idade da grande força e predomínio da Igreja Católica, esses poemas falavam das paixões humanas, da bebida, do amor, do sexo, e por isso eram poemas profanos, mas de uma beleza lírica muito grande, exatamente essa marca de ousadia, né? Até diria para os jovens que seria mais ou menos o que o rap representa para a expressão da juventude. Era o rap da época. E Carl Orff foi muito feliz, e tanto ele reconheceu que foi um impacto a sua obra e causou um impacto na época em que ela foi apresentada, nesse período, um período conturbado, né? 1935, 1936, uma época com vários problemas no mundo. Então, ele teve uma grande acolhida e ele próprio reconheceu que talvez fosse a sua obra máxima, tanto que disse para o seu empresário que ele esquecesse tudo aquilo que ele já havia composto e publicado até então. Mas vocês vão conferir a obra já com essa visão do que se trata. Ela entra com Imperatrix, a Fortuna, aliás, Imperatriz do Mundo, Imperatrix Mundi, e a Fortuna é a sorte, mostra exatamente como todo esse processo de felicidade, de encontro, de paixão, depende de muitas coisas que não estão necessariamente sob nosso poder, né? E essa dimensão tão verdadeira, que a gente sente isso em tantos níveis, é muito marcada. Mas tem um final bonito, termina com um idílio amoroso e novamente entra a Fortuna no final, de uma forma majestosa, a grande mãe, aquela que constrói a vida nos ciclos, né? É muito lindo a força de Carmina Burana. Mas eu estou falando muito porque eu me empolgo e a gente não vai ter tempo para ouvir. Então, Até logo para vocês, até amanhã. A gente volta com alguma coisa nova, alguma surpresa, mas eu espero que vocês aproveitem bastante dessa coisa linda que é Carmina Burana. Jesus. et subtilis, novum mundum reserat faciem aprilis, ad amorem properat animus erilis, et iucundis imperat Deus puerilis. Tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iubet nos gaudere, vias prebet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuom retinere. Mamma fideliter, fidem meam nota, decorde tutaliter, et ex mente tota, sum presentialiter, absens in remota, quis, quis amat, Aliter volvitur in rota. menti in maritudine do per me menti fatto se materia cini se le menti similis folio di cludo venti consideri proprio un miro sapienti sopra ventra ponere sede fondamenti stolto sego con terror fluvio lamenti subio di tramite non permanenti Oh! habas, summa habas, summa habas, quo caniensi. Et consilium meum est cum bibulis, et in secta reti voluntas mea est, et quim anime quisierit in taberna, post vespram nubos egerretur, et sic denudatus veste clamari. Gaudia, abstulist omnia. Quando sum dos nautum, rambus vincit, numbus sentet, tutti proberamus cum est. Per Oh.